sabendo que estão errados. Eu me lembro de Iguá. Iguá, Iguá. Aquilo que aprendi, aprendi. Eu sei viver. Deus vai te sustentar. Deus vai te sustentar. E quando te pedirem pra fazer o que é errado, aquilo que você não acha mesmo legal, é só lembrar da lição da escola do Minical. Ah, isso é verdade. Se tiverem dúvida do que fazer, pergunte ao papai que poderá dizer o que é certo e errado. Mamãe e papai sempre estarão do seu lado. E vai dizer o quê? Eu me lembro de quatro. E quatro.